Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Desfaz muralhas e derruba as fortalezas. Desfaz muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica.